Eu tenho uma boa notícia para o Maringaense. Nós estamos produzindo nesse exato momento na Secretaria de Serviços Públicos 1.000 unidades de lixeiras que serão instaladas na cidade. E essas existentes na cidade serão removidas para ser feita uma reforma. Devemos ter já umas 200 prontas e estaremos dando sequência. Né? Então aí essas lixeiras serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Tanto no centro como nas grandes avenidas da cidade. Exemplo, Avenida Pedro Taques, próximos à Universidade, exemplo, ali próximo a Colombo, próximo à Vila Olímpica, estádio Willie Davis. Então, onde tem esses pontos de maior acúmulo de pessoas é onde nós estaremos instalando essas lixeiras. Você coloca uma lixeira com saco plástico na área central, um exemplo, o fumante, ele fuma e joga a bituca de cigarro acesa dentro da lixeira. Né? Aí o plástico simplesmente derrete. Então, esse tipo de lixeira que nós estamos colocando é realmente para limpeza pública. Né? Ela não é de recicláveis, ela não é nada disso. É para aquela pessoa que está andando lá e pegou papel de bala, não tem onde jogar, ele vai jogar dentro dessa lixeira. Se ele tiver com um copo descartável, ele joga ali dentro. Se ele tiver com uma garrafa, essas retornáveis, que não são retornáveis, ele vai jogar ali dentro. Para que evite de jogar isso nos canteiros centrais, como é feito hoje. O intuito dessa lixeira, esse tipo de lixeira que estão fazendo agora, ele é para auxiliar realmente na limpeza pública. Para que evite que o que é jogado nas guias e sarjetas do município, que acabam indo aí para os rios e riachos da cidade, acabe sendo jogado dentro das lixeiras. Né? Então é uma questão mais de conscientização da pessoa, se conscientizar que tendo uma lixeira, que o lixo deve ser jogado ali dentro.